corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! E o quê? Tá no ar. É sério que esse é o começo do Omelete Nights? Eu quero inovar. Cada dia... Inovar. Eu quero fazer cada dia um negócio diferente. Então, hoje é agora. Já mudou de novo. Começou. Muito bem, mano. Olha, eu achei incrível. Melhor abertura do Omelete Nights possível. Diria a Carla Pérez, e de escola, exatamente. E pela voz, claro que você sabe que é Sarah Connor. Olá, de volta. Olá, Sarah Connor. Atendendo a milhões de pedidos, muitos e-mails chegaram. Declarações de amor para a Sarah Connor. Declarações de amor. Que isso. Estou lisonjeada. Apaixonada por Sarah Connor, olha, é um negócio aí, impressionante. Beleza, e o Hesse continua de férias. Tá lá, continua. Continua, né? Continua fazendo experiência a longo prazo. O quê? Experiência a longo prazo. Né? Sabe, desafiando seus limites. Estamos com medo da volta. Testando, né? Testando possibilidades da vida adulta. É, ele tá testando limites, assim. Testando limites. Que eu vi, ó, fotos de praia, fotos de ouriço. Ih, ouriço é um problema. Ouriço é problema. Ele, você acha que ele tá ouriçado lá no... Olha, ouriçado com areia e sal, viu? Sei não o que que dá isso aí. É a forma mais roots, né? Ouriçado empanado. Mas é bom, né? Você começa do jeito mais difícil, entendeu? É, porque depois o resto tá tranquilo, então, né? Não, tipo... Quem aguenta limão, sal e ouriço, meu amigo, aguenta qualquer coisa. Frase maravilhosa de Thiago Romariz pra começar o programa de hoje. Será que ele comeu munguzá lá, Thiago? Comeu. Munguzá. Ah, não, munguzá. Mas munguzá lá não tem munguzá? Tem, mas só tem na época festa junina, né? Aliás, esse programa tem muitos ouvintes, e fora de São Paulo, principalmente, porque chegaram muitos e-mails, viu, Thiago? Falando do munguzá? Confirmando a teoria do munguzá. Confirmando a teoria, solidários a Thiago Romariz. É uma teoria? Eu não sabia. Virou uma teoria. Falei agora. Eu não sabia que era uma teoria do munguzá. A gente continua munguzando aqui no sofá, né? É, sofá é muito bom pra isso, inclusive. Aquele deita também, tem um sofá que deita, que é interessante. Mas isso é pra outra coisa. Então você manda e-mail pra gente, omeletenights@omelete.com.br. Eu quero começar de novo falando do avião. Porque, como eu expliquei... Eu falei, se não acharem, eu vou continuar falando até achar. Até achar você até vai. Achar. Mas eu não tô tão desesperada como eu estava na semana passada. Por quê? Porque agora tem uma teoria muito boa. Eu estou confiante na minha teoria. É da Courtney Love? Não é da Courtney Love. Aquela ali, se eu tomar o que ela toma, eu ia achar 3 aviões. Nem do padre, que tá junto com o padre. Ia achar, né? Ulisses Guimarães, eu ia achar todo mundo. É, a minha teoria é muito boa. Eu vou explicar pra vocês, vocês vão ver que eu tenho total razão. O que aconteceu de uma semana para cá? É, foi descoberto que a rota foi mudada antes de qualquer alteração, antes do avião subir, enfim, plano de voo. Antes disso, é bom dizer que a gente está gravando na quarta-feira, né, dia 19 de março. Então... Exatamente, quarta-feira, dia 19 de março. A informação até agora é que a rota foi mudada, acho que antes do avião decolar ou antes do último contato com a base, se é que pode chamar de base. Nossa, técnico isso, né? Não, mas é porque a minha teoria é maravilhosa. A sua teoria é maravilhosa e técnica. É, foi antes desse último contato, ou seja, o piloto poderia ter avisado, olha, eu mudei, mas não avisou, né? E também o fato de que a cabine não abre por fora. Então, supondo que alguém armado dentro do avião tentasse abrir a cabine para render o piloto e o copiloto, daria tempo do piloto digitar o código de segurança antes de abrir a portinha. Ou seja, foi um inside job. Ou seja, esse avião foi sequestrado totalmente planejado. Para mim, esse avião não caiu. Para mim, esse avião pousou em algum lugar e tem alguém escondendo esse avião. Por quê? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com a... Nós temos aqui uma dissertação. Esse oceano, entendeu? Maravilhoso e os países que o cercam, já, se ele tivesse caído, meu Brasil, já teriam achado. Então esse avião, para mim, não caiu. Esse avião pousou, alguém sabe e está escondendo o ouro. Por que que esse avião pousou? Porque os caras que passaram anos planejando esse ataque, porque vai ser um ataque terrorista isso. Eles, já vamos exatamente. Ah, é um ataque. É um ataque, olha só o que aconteceu. Ele então sequestrou, caralho, esse avião. Caralho, se a Dani tiver certa, vai ser puta, né? Merda. Cara, se eu tiver certa... Se você tiver certa, certa, a polícia vai bater aqui. Não, é... É, fudeu, Dani, cara. É, bom, que merda que você tá fazendo. Não, presta cuidado. Pegaram, tava tudo já no esquema, entendeu? Pegaram esse avião, pousaram em algum lugar, renderam esses 300 negros, cada dia eu aumento um, na verdade são 240 e alguma coisa, 239, cada dia eu coloco uma pessoa a mais, pra mim agora são 310 pessoas dentro do avião. E eles então vão fazer o quê? Vão subir depois, vão esperar, vão deixar esse clima tenso e depois subir com esse trem pra algum lugar. Não, é um avião. O avião. E usar o quê? E usar... E pra Minas, né? E não negociar, entendeu? Porque que país vai querer abater um avião com 300 negros dentro? Não vai abater. Então esse cara, ele tem um poder de negociação muito grande. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que já deu bosta. Eu acho que já entraram em contato com os responsáveis e falaram, ó, eu quero isso, isso e isso. Já estão em negociação e das duas uma. Ou vai dar certo e vai aparecer do nada esses negócios, olha, chama o avião que estava preso na ilha de Mucungá, que fica ao noroeste. A ilha de Mucungá, que fica noroeste do Oceano Índico. Ou vão abater essa merda desse avião e vão falar, ah, achamos o destroço. Teorias da conspiração com Dani Taranha, pois. Olha, parabéns, viu? Pô, muito complexo, hein? Complexo, né? Você é uma complexa. Mente criminosa, isso. Não, que extremamente você é. Complexa a minha teoria. Isso se realmente já descobriram um plano. Se não, daqui a pouco esse avião aparece nos Estados Unidos, querendo se jogar na Casa Branca, e aí vai ser uma comoção mundial. Os americanos vão derrubar. Com 300 pessoas dentro? Não, eles iam derrubar. Mas não teve aquele avião lá de Entebbe? Ah, mas eles não falam que derrubaram, eles falam que... Não, mas não derrubaram, né? Qual? Mas mantiveram os passageiros como reféns, aí teve que rolar toda uma troca. Parece que o avião pousou na África, mas é uma coisa antiga, né? Tô só relembrando, assim. Então, assim, essa é a minha teoria, eu tenho certeza que eu tô certa. Tá certo. Então, okay. Em breve, vamos achar os destroços. Você passa confiança, tá? É isso que eu posso dizer a seu respeito. Você passa confiança, você é uma mente criminosa. É o que, cara, bolou que aí dá. Toda uma história. Pois é. Tá de parabéns. Ah, e é isso. Obrigada. Acabou, Mulher de Nights. Só queria falar isso. Até semana que vem com mais um boletim sobre o avião da Malaysia Airlines. Obrigada, boa noite. Omelete. O Érico me mandou um vídeo muito interessante de uma mulher que tem duas vaginas. Caralho, por que você não me mandou esse vídeo? Eu não recebi. Porque eu queria que fosse uma surpresa pra você. Caralho, eu queria uma surpresa, assim. Tem essa mulher aí. Como é que é o nome dela, Dani? Faço a menor ideia. Eu tá no vídeo, achei que você ia fazer a sua lição de casa. Você quer que eu pegue o vídeo aqui? Eu posso abrir o vídeo aqui. Bivagina. Mas eu acho que é Dina alguma coisa. Eu achei que você tivesse uma pauta aí. Dina? Não acredito que o nome dela não, é Dina. Não, não vou falar o nome dela, senão a gente vai ser processado. Não acredito. Não, acho que você pode entrar no Google. Vamos chamá-la de Dina. Dina. Dina. É, Dina. Dina, ela tem dois buracos, cara. Eu fiquei chocado, eu não sabia disso. É um único útero. Sim. Porque o médico mostrou a fotinha, não da periquita mesmo. Mostrou a fotinha do gráfico. E ela é gata. Ela é linda, menina. Ela tem dois buracos, duas... Ela... O termo técnico, que pra mim é biceta. Você inventou esse termo. É. Ela é biceta. Ela é biceta. É um bom termo, é um bom bicetuda. Termo. Bicetuda. Essa aí é bicetuda. Essa daí ela é bicetona. Ela tem dois buracos, cara. Dois buracos na frente, mas, claro, quantos anos ela tem? 20 um alguma só, coisa, acho, né? Não, anos... Deus. Ok, Thiago fez uma piada. Ela tem... Então ela tem três... Ela tem três buracos, Ela Érico. Tem três buracos se ela, ali embaixo. Eu, se fosse ela, aproveitaria essa condição e venderia isso. Porque ela seria a única... A indústria do pornô compraria fácil. Não só no pornô, mas se ela quisesse virar prostituta... Seria a única prostituta do mundo com três buracos. Ela poderia muito bem ganhar uma puta grana com isso. Mas os buracos são perto? São, é um do lado do outro. É um do lado do outro. Ah, tá, entendi. Tem só, infelizmente, tem só gráficos e desenhos e diagramas. Não tem foto, né? Não tem foto. Gráficos, desenhos e diagramas é o que você encontra na rede mundial de computadores sobre Dina. E Dina a biceta. Mas Dina daria pra fazer uma tripla penetração, assim? Não tem como fazer tripla penetração, Thiago, porque... É porque é muito perto, né? Seria o cara precisaria ser bipau, mas não, ele pode usar um consolo. Mas aí não é, né? Não, é pra aí ser, não é. Pra caracterizar... Precisa ter três caras, sim, mas aí não cabe. Ter três caras, os corpos mas... não conseguem ocupar o mesmo espaço. Não, não vai caber. Mas é se o cara for assim, tipo, ah, vamos comprar um brinquedo. Dá pra ele comprar então... dois consolinhos num tamanho reduzido. Aí num buraco é o dele e nos outros dois é o consolinho. Ah, então dá. Então dá. Consolinho. Que fofo consolinho, consolinho né? Consolinho dele. Ah, eu sou romântica, ah, né? É super romântica. Eu sou romântica. Consolinho, dedos, prazer genital. Dedos, tá vendo? Não. Será que... Ah, agora eu fiquei em dúvida. Se ela tem dois clitóris. Ela tem dois clitóris. Ótima pergunta. É, deve ter, né? E não esses sei, buracos, não sei se eles se diagrama. Convergem? Ou não? Sim. É, as coisas lá no final... É, tipo, porque é um útero só. É o único útero. Tipo, é um aqui... um outro aqui, aí lá no fundo é uma coisa só. Lá no fundo, uau. A porta que fica, de separa, a parede, que de, o muro de Berlim que separa os dois lados. Uma vagina siamesa, então. Fica ali. Caralho. Eu achei bem interessante. Agora, eu fico imaginando a cara do primeiro namorado de Gina. Gina. Quando olhou para aquilo e falou, Cristo Rei, o que eu faço? Porque já era imagina. Difícil com uma. Uma você não, já que é azar difícil. Do caralho. Imagina se o cara era virgem, né? Imagina que azar do caralho. Minha mãe não me contou isso, eu nunca vi isso. Tipo, não, o cara vai olhar pra aquilo e falar, tá, por onde eu começo? Gina perdeu a virgindade duas vezes, uma por cada buraco. Eu acho que ela poderia revezar, isso é bom. Ah, esse buraco tá meio ruim hoje, vai nesse. Ah, esse aqui tá meio, não sei o quê, vai nesse aqui. Podia fazer um revezamento de buracos. Podia, né? O outro tá em manutenção. Tá manutenção, vamos... Nossa, vai ser aqui. Imagina quando ela menstrua. Deve parecer uma MacGyver, né? Juntando dois. Será que ela tem o ciclo menstrual? Ah, não, é mesmo. Que é então, é se mesmo? Você... É, porque é se mesmo. Sai o sangue do... Porque o sangue sai do útero, né? É. Ele sai ali. Se o muro de Berlim não for bem dividido, pode ser que saia um pouquinho por um buraco e um pouquinho mesmo. Por outro. Que tenso. Coitada, né, da Gina. Porra. Mas ela poderia colocar um OB em cada buraco e fazer um lacinho com a cordinha no final. Ai, que fofo. Aí tira como um só, né? E tira como um só, tá vendo? Olha, presente, meu amor. É, dá pra pôr um laço, dá pra pôr um piercing. Dá pra pôr um piercing. Dá pra pôr um monte de piercing. Dá pra fazer um monte de coisa. Pô, mas se ela tiver dois clitóris, é tipo... É a pessoa mais sortuda do mundo, se ela tiver dois clitóris. E o mais legal, ela foi pra televisão pra contar isso. Cara, caralho. Isso é um negócio que é justamente toda essa conversa. Mas merece um anúncio, aqui. Né? Mas se você tivesse uma mutação, não sei, talvez vocês tenham, eu não sei. Se vocês tivessem uma mutação, uma vantagem genética como essas, ou uma deficiência, vocês contariam isso em rede nacional? Cara, vou nunca chegar aqui no Omelette Night. E no Omelette Night, você contaria? Não, eu tenho vergonha, meu. Imagina, vou contar. Você tem alguma coisa pra contar? Eu sou biceta. Oi? Não? Você tem alguma coisa pra contar no Omelette Night? Deixa eu ver. Eu era homem. Não, isso é mentira. Mas... Ah, vá. Nossa, você me pegou. Você me enganou. Olha, não, não tenho nada. O que eu tenho de estranho no corpo? Mas se tivesse... Ah, eu tenho uma coisa. Eu tenho língua geográfica. Poucas pessoas têm língua geográfica. Ah, são poucas? Eu pensei que tinham muitas pessoas. Tá, muitas pessoas têm língua geográfica. Mas que você conhece, só eu. Eu só conheço você mesmo, que tem a língua geográfica. Tem língua geográfica, isso é uma mutação. Você pegou isso na praia, né? Oi? Você pegou isso na praia. Não, você nasce com isso, Érico. Não tem como você pegar uma língua geográfica. Aí você é bicho geográfico, é diferente. Não tem nada a ver com língua. Você nasce com a língua desse jeito. Dependendo da praia, é bicho geográfico. É. Então. Já diria Marcelo Hessel, né? O Marcelo Hessel nessa hora deve estar pegando. Vai voltar uma bicha geográfica. Bicha geográfica. Tanto que tem certas coisas que eu não posso comer. Sério? Que me arde muito. É, o seu doce, pra mim, é muito doce. O seu salgado, pra mim, é muito salgado. O seu azedo, pra mim, é muito azedo. O seu quente, pra mim, é muito quente. É hipersensível, então. É hipersensível. É tipo Wolverine. Você é uma mutante, então. Minha mãe fala que tem uma audição de tuberculoso. Eu não sei quando que os tuberculosos desenvolvem super audição. Também, é uma coisa de mãe, né? Ela isso. Também fala que também, você tem a mesma audição coisa. Do ouvido de tuberculosa. Sim. Mas você já fudeu não. A sua audição de tuberculose. Eu já, com certeza. Porque você chega ouvindo esses heavy metal seu aí... Eu ouço Sarah Connor chegando, dois quarteirões aqui do Omelette, e já falo, caralho, a Sarah Connor tá chegando. E ela tá de fone. Imagina quem tá no ônibus comigo. Caralho, Sarah Connor, pô, baixa isso aí. Aquelas mensagens do celular, tipo, você vai danificar os seus ouvidos, foram feitas pra ela. Tudo isso pra falar da menina que tem duas vaginas. Então, é isso. Se você tem duas vaginas, manda um e-mail. Manda. Dois pintos também. Não, a gente quer saber. Mas não tem história dos caras que tem, do cara que tem dois pintos, né? Eu nunca vi. Acho que não tem, né? Ninguém nasce. Acho que deve ter. Acho que deve ter. Deve ter. Tem que ter. Deve ter. Tem que ter. O mundo é chato, mas não tão chato assim. Tá, mas o cara que nasce com dois pintos, ele consegue subir os dois? Eu acho que não. Não sei, aí vai depender. Porque demanda muito sangue. Demanda muito sangue mesmo. Sim. O cara vai desmaiar, né? Ele desmaia. Tem cara que tem, sei lá, 50 centímetros de pinto que não consegue deixar... Mas isso não é normal? Não é normal. É, um cara com dois pintos é normal, né? Não, de 50 centímetros de pinto não é normal? Não, não é anormal. Pra mim, não. Eu tô aprendendo que nem a Dani, que tinha uma história da língua. O quê? Ah, é que ele quer dizer que ele tem um pinto de 50 centímetros. Ah, daí. Para de mentir, né? Não, eu não vou mentir, não. Realmente. Você não estaria com a perna assim, justa, se você tivesse um pau de 50 centímetros? Estaria com a perna aberta em outro lugar, com a giromba mesmo. É quase uma tromba, um pau de 50 centímetros. É quase uma tromba mesmo. É quase uma tromba, eu é um acho elefante. Que eu treinaria, se eu tivesse uma tromba assim, eu treinaria pra pegar água. Amendoim. Sabe? É, amendoim. Amendoim. Pra, sabe? Olha, amor, você que eu aprendi hoje. Ah, Omelete Nights. E tem outro e-mail, outro vídeo que o Eric Borges mandou. Eric Borges! Eric Borges, senhor. Que é dos caras que se mataram por causa de um filme, meu. Que horror isso, hein? Os caras... Olha nerd como é. Olha como é nerd. Gente, vocês são doentes. A gente gosta das coisas, a gente ama as coisas, mas olha o que os caras fizeram. Os caras estavam no banheiro na saída de 300 Ascensão do Império. Que nem é tão bom assim. Tá. Concordo com você. Não é mesmo. Eu não vi o filme. Eles estavam na saída... Parabéns. Parabéns. Não vi mesmo. Só falei pra... Os caras estavam no banheiro do cinema, no final, e começaram a discutir. Um grupo de amigos começou a discutir se o filme teria ou não uma continuação. E outro cara, um outro grupo de amigos, do outro lado, entrou na discussão e começaram a discutir todos eles juntos. E o negócio foi lá pra fora e eles começaram a brigar. E um cara matou o outro, velho. Por causa de uma discussão que começa com se 300 a Ascensão do Império vai ter ou não continuação. Que eu acho que a galera sai com os hormônios, puta, a polvorosa. Que pariu, cinema, sabe? A representação da imbecilidade que também são os comentários e fóruns, né, na internet. Tipo, mas se que o caralho, mas não é perigoso se os fóruns começam a ir pra vida real? Nossa, é muito perigoso. Nossa, a gente tá fudido aqui no Omelete. Vai morrer tudo, não dura mais um ano. O resto vai ser o primeiro momento. O resto é uma hora dessa, tá lá. O resto lá. Vai ficar na Bahia pra sempre. Tá lá. Melhor nem voltar. Nossa, já vai estar um sniper melhor aqui nem voltar. Esperando o resto. Cara, mas... Dizem que tá não louco. Tem comunicação, né? A gente tentou se comunicar com o resto. É, não atende, não fala, não... Sabe quando o WhatsApp não manda o bagulho? Que resto tá em algum lugar aí. Deve estar no avião da Malásia. Só fica aquela um checkzinho assim, não faz o segundo, sabe? Sim. Perigoso isso aí. Você acha perigoso não ter o segundo check do WhatsApp? É perigoso falar, onde é que tá esse cara que não tem recepção, entendeu? Caraca, mas tô impressionado com esses caras aí que se mataram, tá louco. Gente, eu fico pensando... Ai. Não é que se mataram, um matou o outro, não foi mútuo. Ah, tá. Não, mesmo mas assim, é absurdo. Mas isso aí é o maior da imbecilidade rock, mesmo, né? Assim. Mas isso aí é o quê? É o excesso? É imbecilidade, entendeu? Igual é torcida organizada de futebol, sabe? É excesso de hormônio. É tão imbecil quanto... É falta de mulher? É o quê? É uma homossexualidade reprimida? Eu acho que tem muito disso. Pelo menos, não sei. Acho que é por idiotice mesmo. No caso do 300, os caras viram um monte de tanquinho. Não sei, eu acho que eu acho que é ignorância. É ignorância assim, meio criado pela internet. Tá. Sabe, eu acho que é isso. Nem criado pela internet. Não sei se isso tinha antes da internet, essas coisas. Não, tipo, por exemplo... Discussão, dois fãs se matando. Antes era todo mundo pacato aí. Era tipo vingança dos nerds. Eram os nerds pacato. Mas as pessoas se matam, gente. Mas caso dos nerds, eu acho tudo bem. Pode ser que seja mais recente. Mas no caso de torcida de futebol, por exemplo, que é um caso que acontece muito, que os caras brigam e se matam por causa de dois frequentemente, times... Frequentemente, né? Isso acontece há anos, há 50, frequentemente. 40. Frequentemente. Eu acho que é uma coisa dos nossos ancestrais. É uma coisa do homem da caverna. Também essa tem coisa isso. De território, você entendeu? De 300 é meu, não é seu. Não é meu, é. De não só de marcar o território, mas essa coisa do macho, essa coisa da caçada. Faz que nem o Gabagu, então mija um no outro, sabe? Mija, mija. O cara fala, pô, esse território é meu, vou mijar aqui. Fala, você vai, eu vou mijar em cima. Mija em cima e fiquem mijando, entendeu? Os babuínos, eles se matam, os babuínos, não é? Os babuínos se matam? Não sei, se matam. Tem um, com as bundas? Eu acho que eles se matam. Tem uns macacos, uns gorilas, não sei, uns bichos aí. Oh, um monte de bicho é territorial a ponto de que se matar. Se matam, se matam, né? Então eu acho que é uma coisa muito do animal que mostra que não são seres evoluídos. Porque se fossem evoluídos... Não precisariam disso, né? Ter essa carga genética, não, né? Então tão os fãs forte. De futebol, os fãs de 300 também não são evoluídos. Não, não são. Não os fãs, né? São os caras... Esses idiotas que se matam por causa de um filme. Porque tem um monte de cara em torcida organizada que os caras entendem que aquilo não funciona daquele jeito. Mas uma minoria sempre faz mais barulho, né? Igual a maioria desses imbecis que ficam xingando todo mundo em fórum, em comentário e essas coisas. Se tivesse mais o que fazer... É, eu já parto desse pressuposto também. Não tava assim. Também pergunta, acho. Tem emprego essa pessoa? É uma tem boa pergunta. Tem família pra sustentar? É uma boa pergunta também. Tem mãe uma pessoa dessa? Então tem não, que ver. Mãe, tem como não. É que tá a louça na pia? Como é que tá o pó na estante? Qual o nível de louça da pia, né? Qual é o nível de louça da pia? E o pó na estante? Dá pra você pôr o dedo e ficar, Marquinha? Tem que ver isso. Taranhômetro aí pra... Taranhômetro da poeira. O taranhômetro mede taranhômetro. O, né, o nível de... De tempo livre. Civilidade da pessoa é medido pelo taranhômetro. Instituto Taranha. Instituto Taranha de medição. Taranha de pesquisa. O Instituto Taranha de medição, pesquisas. Né? Ela vai lá, ela vai. Você quer uma pesquisa na sua casa para ver se você está perturbado ou não? Se você está. Você é muito fã de alguma coisa? Chama o Instituto Taranha de pesquisa, vai na sua casa, ela passa o dedo em cima do batente e dá aquela olhadinha depois. Por isso que agora eu vou contar uma história a seu respeito, Sarah Connor. É nossa. Por isso. Que eu fiz você limpar o seu teclado essa semana. Olha, é mesmo aí, viu? Tinha um ecossistema no teclado. Olha, meu, ela fala assim, não, senta aí, já editei um bloco, tem um bloquinho pra você aprovar. Ó, tá até tirando a roupa. Não, eu não tô tirando a roupa. Tem um bloquinho aí pra você aprovar. Daí eu sento lá pra aprovar e eu tenho que pôr a mão no teclado. Aí eu olhei assim, sabe o que parecia? Parecia uma vez que eu entrei numa sala business, era sala business, a sala VIP de uma companhia aérea que eu estava no Peru. E eu sentei lá... Né, você está comparando o meu teclado com um teclado peruano? Com um teclado público no Peru. É a comparação que eu estou fazendo. Não estava assim eu tão fui ruim. Teclar lá não tava assim tão e tinha ruim. Uma catota no quê? Olha, nossa, no quê? No quê? Tinha um... Tipo, um parênteses, não tinha catota nenhuma no meu teclado, tá? Já vou deixar isso tinha bem claro. Tinha losna e lodo. E tinha uma... Não tinha lodo. Tinha um milímetro de... Tinha um champignon, de grude. Assim. Ele tava levemente escuro. Não é levemente, cara. Quando você consegue perceber exatamente... Sabe os caras que inventaram o teclado QWERTY? Sim. Né, o cara... Como que ele criou? Como que eu acho que o cara criou o teclado QWERTY? Ele tava teclando muito tempo no teclado dele, normal. Aí um dia ele olhou e falou assim, porra, só essas teclas ficam limpas, as outras ficam sujas. Falei, então quer dizer que eu uso mais essas teclas. Então eu devia colocar elas nos meus dedos mais fortes. Então, só que você não teve a capacidade de fazer essa... Eu não tive a capacidade. Muito obrigada. Fiquei assim, agora, eu fiquei lisonjeada agora. Fazer essas conexões, entendeu? Comparação. O seu teclado tava muito porco, Saracó. Mas você limpou o teclado? Eu limpei o teclado, porque eu tava a ponto de ser semana, demitida, entendeu? Por causa do teclado. Justa causa. Foi justa... uma semana falando, ó, é hoje. É hoje você vai. E ela me dá um... E ela dava um perdido. Dava um perdido no outro dia. Dava um perdido. Aí ontem eu não cheguei... via tanta necessidade de limpar esse teclado. Não tava tão sujo. Ele tava com uma coloração levemente acentuada. Tinha, pro... sabe, 50 preto. Tons de cinza? Né? Pensa na versão do lixão de 50 tons de cinza. Tinha o branco, o Macintosh branco. E tinha até aquele cinza assim, meu. Tava já 85%. Tinha algumas lá. Tipo, ó, a barra invertida tava 85%. Que já. Isso, gente. É, certas teclas. Mas ela foi lá, limpou, ficou eu muito bom. Você tá arrependida que você limpou o seu teclado? Não, pra mim é indiferente. É indiferente. Seu fetiche é deturpar um Apple, né? É pegar aquele treco branquinho, design, né? tudo branquinho, tudo bonitinho. E subverter. Eu vou deixar esse treco imundo. Eu vou deixar com a cara de um PC. Omelete Nights. Então vamos para os e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Vamos ler o e-mail do Matheus Rodrigues, que tem 18 anos, e diz o seguinte: andei pensando. Nos últimos anos, eu tenho tido mais amigas do que amigos. O que vocês acham disso? Normal? Estranho? Lembrando que sou hétero. Abraço. Lembrando que sou hétero, né? Matheus Rodrigues. Reiterando. Eu não entendi o e-mail dele. Se ele tem mais amigas do que amigos. Tá, parabéns. Qual o problema, né? Não é bom ter amigas? Então, mas... Ah, porque todo mundo fala que... porque tipo aí tem, ele é rodeado de mulher. Então, esse cara é o amigo gay delas. Será que é isso que ele tá pensando? Eu não sei. Porque ele tem 18 anos, ele é novinho. Ou que você não pode ter um amigo homem ou mulher. É. Senão automaticamente rola um interesse sexual. Exatamente, pode ser. Olha, Matheus, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito mais amigos do que amigas. E eu não dei pra eles. Então, ok, você pode ter mais amigas do que amigos, não tem problema. Mas você pode comê-las também, se elas quiserem. Às vezes elas querem. Sim, dar pros faz amigos, parte, às vezes, né? Não. Você pode comer os seus amigos também. Mesmo porque você não vai comer inimigos, né? Ninguém transa com inimigo, não é verdade? Então... Depende muito, né? Tô pensando, né? Aqui, não sei não, depende. Véio. Depende. Às vezes acontece. Tem gente que vira inimigo depois de transar, né? Tem essa Bom, também. Bom, tem essa também. Mas pula essa parte. Tá. Mas eu acho que o Matheus tá com minhoca na cabeça, né? Ou não? Não, mas esse é meio menino dele novo. Abre pra muitas interpretações, entendeu? É menino novo. Menino novo, né? Tá confuso? Menino novo tá confuso, acho que o mundo é complicado, mas não é. Será que ele sente atração por alguma delas? Ou será que alguém chegou e falou, você é homossexual, porque você tem várias amigas? É, sei lá, sabe? Tipo, você qual pode é o seu problema? Que você quiser, e não precisa reafirmar, eu sou hétero. Né? Tipo, velho. Não, você pode ser o que você quiser também. Mas é. Amigo é uma coisa boa, não é igual família. Que família amiga você não escolhe, se guardar, né? Do lado esquerdo do peito. Esquerdo, né? Do peito. Agora. Do lado que você ia guardar. Do lado esquerdo. Não, o Romariz pensou, né? Onde será? Né? Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do pênis. Meu nome é Fábio. Tenho 25 anos e sou analista de suporte. Analista de suporte. Como é que é o analista de suporte? Ele analisa o suporte. Suporte de televisão, assim? Ele fica olhando pro suporte que tá preso na parede e fala, este está preso muito bem. A porca foi muito bem colocada. Tem suporte atlético também, que se ele for analista de suporte atlético ele tá fudido. Trabalha é em academias. É um trabalhinho. É um trabalho sujo e azedo, mas alguém tem que fazê-lo. Que horror. Né? Ele diz o seguinte, um analista novo iniciou o trabalho conosco há pouco tempo. Vamos chamá-lo de W. W. Então é o Fábio e o W, tá? Ao ir ao banheiro, um analista de outro projeto que está aqui há mais tempo tentou dar uma pescoçada para ver o tamanho do negócio. Para fazer uma análise. Do W. Do suporte. Então, peraí. O Fábio tá contando a história. O W é novo na firma. Uhum. Firma. E aí o outro cara... O M é o analista que tá lá há mais tempo, foi ao banheiro junto com o W. Não junto, encontrou ele no banheiro. Ele tentou olhar no E aí histórico. Tava ali e falou assim, eu vou olhar para ver se o dele é maior que o meu. Isso é uma coisa que eu pensei agora. E aí ele diz o seguinte, começaram a rolar boatos de que o M é gay. Como faço para alertá-lo do que ocorre sem que cause confusão na empresa? Sou amigo dele. Olha... Fábio. Ele não é gay, então, né? Pelo visto. Não, o Fábio não é gay. Nem o M não se sabe. Eu acho que homem... Que história estranha. Eu acho que homem olha o pau do outro. Desculpa, eu acho. No mictório? Eu acho que vocês... Não olha. Sinceramente. Não olha, não. Não sei se no mictório, mas em algum momento da sua vida você faz assim, ó. Não, no vestiário, porque sim. Vocês têm esse negócio de comparação. Vocês comparam muito? Não, não acho que compare, entendeu? É do comparar, instinto eu acho que é algo masculino. Individual. É, agora, é um instinto que masculino. Você, tipo... Eu já frequentei muito vestiário, porque eu sempre joguei bola a minha vida inteira. Tipo, todo mundo se sacaneia. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. Não, isso é uma coisa normal, entendeu? Agora, não, ninguém fica comparando, nem nada. Não, eu acho assim, Mas, tipo, você notar, não sei o que lá, isso é normal. Não vai, sabe, mas normal. É que tá, ninguém pensou no seguinte... Qual é o tamanho da giromba do W? Porque às vezes o W pôs a juleba pra fora, era tão grande que o M foi lá e falou, caraca, o que é isso? Às vezes era uma coisa inacreditável. Cara, ele está a 1,5 metro do mictório. Às vezes, né? O W tem duas girombas, é igual a biceta. Igual a biceta, por isso que ele ficou tão impressionado. Então e agora eu acho, é Fábio o nome dele, né? Fábio, que assim, não tire conclusões precipitadas. Primeiro... O M pode ter olhado porque a giromba do outro pode ser uma coisa inacreditável. E aí todo homem vai olhar pra ver. Mas não cai nessa Dani Taranha, não. Não vai perguntar. Porque não, vai ficar não tem estranho que perguntar. Pra você. Não, não, não, você não pergunta. Tem que perguntar. Não deixa. Tem que perguntar, não. Deixa é que falar. Tudo depende de como foi olhado. Se ele fez a olhada e fez um. Não, aí, aí... Meu Deus, né? Aí já era, né? Aí. Ou se ele olhou e levou uma cutucada no olho, né? É. Ai, já olhou e já levou. Se ele olhou e quis pôr a mão. Deixa eu ver. Porque isso acontece muito. Isso acontece muito. Você tem uma visão dos. Do... É tipo eu achando que quando duas meninas dormem juntas, tem guerra de travesseiro, né? É, né? Aparentemente. Seminuas. Todas as mulheres que já dormiram juntas na história da humanidade dormiram de baby doll e fizeram guerra de travesseiro. E aí, então, pelo que eu tô entendendo não, aqui. Porque você se vai o M chegou e falou, deixa eu ver, deixa eu pegar, aí ele é gay. Eu acho. Sim. Claro. Agora, né? Se ele só olhou porque o dado tem uma giromba grande, aí é uma coisa de observação. Agora, se ele olhou... Não tem que olhar. Você não, E, às vezes o olho passou, às vezes não foi uma olhada. Às vezes passou o olho sem querer. Puta, olhei pro... Deve estar acontecendo alguma coisa estranha, porque se tá rolando o papo que ele é gay... Quem é Fábio? Não, Fábio é quem contou a história. Então, o M é que talvez é gay. Sei lá, no... No M, Fábio é narrador, o W é o de pinto de fora e o M é o que olhou. Não deve ter sido a primeira vez que fez isso, né? Uma. Não sei, tipo, se tá rolando o boato que ele é gay, ele deve ter feito algum comentário sobre isso. Entendeu? Será? Tipo, se você, por acidente, olhou, você não precisa ficar comentando com ninguém. Eu acho que a ausência de informação aqui, ela quer dizer o seguinte, quem contou pros outros, quem foi perguntar a Fábio se... M era gay ou não, foi W. Foi W. W falou, cara, esse cara é gay, velho, porque ele deu uma olhada. Ele deu uma fitada, ele deu uma medida. Ele deu uma medida, ele pegou. Ele olhou. Ele pôs na boca, será que ele é gay? Não me lance. O outro Matheus, que mora em Balneário Camboriú, 22 anos. Recentemente fiquei com uma moça que mora em outra cidade, tudo bem. O problema é que ela tem um filho e eu não me dou muito bem com crianças. Ele acha que ele tem que treinar ainda e tal. Porque ele é uma criança, né? Você tem 22 anos, você é uma criança, menino. Como ela tá hoje? Tipo... É o romarização com quase isso. É um adolescente, vai. Não, romarização, ele tá entrando na fase adulta. Os psicólogos e psiquiatras agora, eles levam a adolescência até os 27 anos, você sabe Caralho, disso? Caralho, fudeu, então. Até os 27 anos? 27, 28 anos. Por quê? Eles encaram a chamada adolescência como um período da... Do ser independente, sair de casa, constituir família. Independe de gênero. Ou seja, as pessoas estão fazendo isso mais tarde. Tem gente que sai da casa da mãe com 30 e poucos anos, né? Então é dependente de pai e mãe até um pouco mais tempo. Então eles estão colocando, por conta disso, a mentalidade, a maturidade também ela é um pouco mais retardada, porque ele não cria experiência de vida para ter a mesma maturidade que o seu pai tinha quando ele casou com 20 anos de idade e teve filhos. Então, é por isso que eles colocam a adolescência até os 27, 28. Eu acabei de sair. Todas as merdas que eu fiz na minha vida até os 28 estão totalmente justificadas. Queria dizer isso. E eu sou um pré-adolescente. E o coitado do Romarista. Esse aqui, Matheus, coitado. Você é criança, Matheus. Fica tranquilo. Aí, o que aconteceu? Ele não queria mais ficar com a menina por conta do filho dela. Só que ela continua com ele, falando que gosta dele, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E aí ele pergunta se nós já nos envolvemos com alguém que tem filho, o que ele faz, piriri, paroró. Ele diz o seguinte, sou fã de Dani Taranha, se um dia ela sair do Omelette Nights, eu paro de ouvir. Chupa. Queria dizer isso. PS. Olha, Matheus... Eu vou fazer aqui uma homenagem a Dani Taranha, no bom sentido, que é o seguinte, quando Taranha sair de Omelette Nights, acaba o Omelette Nights, não haverá Omelette Nights, não existe Omelette Nights sem Dani Taranha, entendeu? Eu falei isso pra você já, não falei não? Falou. Viu? É, só. A gente inventa o Omelette madrugada do Omelette, uma coisa assim, a gente inventa outra coisa que é igual essa. Omelette Evenings. Mas aí, pelo menos, o Omelette Evenings. Mas pelo menos eu mantenho essa minha postura. Tá. E eu nunca me envolvi com criança. Que bom, né? Que bom, tá certo. Foi essa a pergunta? Não com crianças, com mulheres que tenham filhos. Eu no seu caso. Nunca, não, nunca. Eu sou o terror das novinhas. Sou o terror das novinhas. Que fala, né? Que tiozão do pavê, né? Não, tiozão da Fanta, né? Puta, é tiozão do pavê. Terror das novinhas. Ô, Eric, vou te falar uma coisa. Eu, como sua amiga, você colega come, profissional, como sua amiga. Eu, como sua amiga... Você come minhas amigas. Eu como suas amigas. Eu, como sua amiga, vou te falar uma coisa. Você tem tudo pra ser o tiozão do pavê. E eu vou te alertar quando isso acontecer. Tá bom. Porque existe o estágio do tiozão do pavê, que é o quê? O bunda de pudim. Você não tem idade pra ser o rei das novinhas. Não tem. Não tem. Não é o rei, é o terror. Terror. Não tem. Tem que tomar vergonha nessa sua cara. Ah, omelete. Tome tento, menino. Ah, omelete. Nights. Olha, e-mail do Matheus Monteiro. Sou Matheus, moro em Caruaru. Você vai mandar um abraço pra Caruaru, essas um coisas abraço que as realistas fazem. Caruaru, minha todo terra. Mundo Caruaru, minha terra. Caruaru come mugunzá também. Mugunzá. Come mugunzá. E aí ele diz o seguinte: já há quase 9 meses. Namoro há quase 9 meses. E o pai da minha namorada é muito conservador, do nível que impôs um toque de recolher, tipo 10 da noite. Caralho. Tenho que sair da casa dela, ou se estivermos em algum lugar, deixar ela em casa. O que faço para ganhar a confiança do velho? Essa pergunta vai pro Érico, porque como ele pega muita novinha, ele deve estar acostumado com toque de recolher. E aí, Eric Borges? Boa. Conta pra gente. Não, mas as novinhas que já estão fora de casa, né? Porque é mais fácil, sabe quando você... Aí que tá. Eu não sei, eu não pego novinha. Não, deixa eu te explicar uma coisa, que é o seguinte. Na caça, né? Quando você na tá, onde? Na caça. Na caça. Quando você é um predador, você olha o grupo, você olha a manada, não é? Predador, a visão, a chita. Pega a chita. A chita... olha ali a manada dos viadinhos e tal, e aí ela fala, porra, quem que tá mais fácil ali? Daí vê o mais novinho que fica pra trás, que sabe, a mãe não tá dando atenção e tal, e ela se afasta. Onde você quer chegar com isso? Aí você ataca o mais fácil, entendeu? Porque a mãe não tá perto. Que é uma metáfora pra vida, pra assim, a pessoa já tá na faculdade, tá morando sozinha. Então você acha que ele tem que terminar com essa menina? Sim, porque ela tá muito protegida no seio da manada. Você tem que desgarrar. Mas ele gosta dela, ele não pode terminar com ela. Ele tem que desgarrar. Ou assim, tem duas coisas. Ou ela se afasta da manada porque se for mais novinho, ou ficar velho, ficar pra trás. Mas a carne é dura, não é muito bom. O novinho que tá meio fragilizado, que fica pra trás, é fácil de pegar. E pode estar doente também. Doente é fácil de pegar também. Doente? É, na manada. Érico, pelo amor de Deus, olha o que você tá falando. Caramba. Olha o que você tá falando. Não, você não pode falar isso. Animal Planet, cara. A vida é Animal Planet. Que entendeu? Animal Planet? Animal Planet. Eric Borges é Animal Planet. Esse menino gosta da menina. Sangue na boca, velho. Parece sangue o vídeo na do Arminho que eu vi ontem, sabe? Aquele O Arminho. O Arminho, o que tem o Arminho? O Arminho... Ele é a coisa mais linda, só que é um dos predadores mais vis que eu já vi na minha vida. Tá vendo? Eu fiquei horrorizada. É uma metáfora. Ele vamos fazer. Vai, só vou te mostrar que metáfora ele você tá come fazendo. O coelho, que é eu sou sádico. Uma das coisas mais lindas que você já viu na sua Ai, vida. Ai, meu Deus do Dani. Só que potencial viu. Né? O potencial viu. É, ué. O que eu posso fazer? Não dá pra ter tudo, né? Cara, como é que é o nome dele? Matheus. Matheus. Tá muito errado o que você tá falando. É, tipo, não escuta o que o Érico tá falando. Tá muito errado. Velho, vai conquistando. começa conquistando a mãe, entendeu? Conquista primeiro a mãe, porque depois a mãe vai ser sua aliada. Exato. Vai ser aliada. E aí depois passa pro pai. Mas aí depois os caras ficam mandando e-mail aqui pro Omelete falando assim: porque porra, minha mãe tá me dando. A mãe da minha namorada tá me dando bola, ela é mil. Ah, é, né? Porque o cara vai confundir. Que caralho, tio, o dia inteiro isso aqui. Ah, mas o não é mundo possível, tá perdido, né, romarização. A coisa tá. Olha, o bicho foi. A coisa já foi pelo ralo, entendeu? Essa internet aí, esse negócio de internet... Esse negócio aí que inventaram. Esse negócio de internet acabou com a civilização. Acabou com a humanidade. Acabou. Porque as pessoas, a cabeça está evoluindo muito mais rápido que o organismo. Eu li isso aí. Meu Deus. A cabeça... Não, ou não foi no Animal Planet que você viu, não? Ou a cabeça está evoluindo muito mais rápido, a sociedade está evoluindo muito mais rápido que o organismo, entendeu? Então você retém esses instintos predatórios, os instintos da caça... E ao mesmo tempo não há... Você tá entendendo o que eu tô entendendo completamente. Minha nossa senhora. Omelete Nights. Eu estou certa com relação ao avião. E semana que vem, no Omelete Nights, se por acaso nada acontecer com o avião, eu vou dar os últimos detalhes, o último boletim. Você pode deixar de ler qualquer notícia sobre avião. Não precisa. Escuta o Omelete Nights. Dani vai atualizar então, semana que vem, se nada acontecer, vou falar de novo, abrir de novo o Omelete Nights. falando do avião, tá? Então você fica aí. Obrigado, Sarah Connor, mais uma vez, pela sua ilustre Obrigado, presença. Obrigado, meu Sarah Connor. Olha, sempre Obrigado. Um prazer falar com você. Prazer inenarrável, né? É, tá limpinha hoje? Porque tá limpinha. Limpou... Tá limpinha hoje. Limpou... Tô limpinha. Eu sou limpinha, viu, gente? Tá? Limpou. Não, você tá limpinha hoje porque você não tocou naquele infecto, aquele diabo daquele teclado infecto lá que você tinha. Agora o Valério que é muito nojentinho, né? É. Ele é. Como é que chama? Ele é. Tem nojo por... Germófobo. Germófobo e com orgulho. Você faz sexo de luva? Cara, não tenho problema com o germe que eu conheço. Ah! Omelete Nights. Hasta la vista, baby.